para o homem mau. Como posso não sentir saudade em meu coração? Lá vai fogo! Tudo porque você dizia que eu era seu amor.